chegou a hora de entrar no ritmo do sucesso. A partir de agora, você curte 120 minutos com as melhores do sertanejo. Os grandes hits, as novidades e as novas tendências do ritmo que está na cabeça da galera. Aumente o volume. Porque vem aí, Conexão Sertaneja. Alô, galera, tamo chegando com mais uma edição do nosso Conexão Sertaneja. Seja muito bem-vindo por aqui, Luiz Fernando, na sua companhia. Vamos juntos, durante 2 horas, levar a você o melhor da música sertaneja. O som sertanejo universitário que tá bombando em destaque pra você aqui na rádio mais completa. Seja bem-vindo, você no campo, você na cidade, você que está acompanhando a gente no seu celular, smartphone ou tablet. Você conectado pelo nosso site também, seja bem-vindo. Você em casa, você que tá trabalhando. Onde quer que você esteja, receba o nosso abraço, o nosso carinho. E vamos que vamos com a programação do Conexão Sertaneja, edição desta quinta-feira, para você que se liga aqui na rádio que completa você. Tem muita novidade no programa de hoje, lançamentos, músicas que com certeza você vai curtir. E pode aumentar o volume então, que tem pra começar a edição de hoje o som de Léo e Júnior, Sobe Rebolando, participação especial de Zé Ricardo e Thiago. É novidade no Conexão Sertaneja. Ei, você aí prepara, desce quicando e sobe rebolando. Ei, você aí prepara, desce quicando e sobe rebolando. Tá começando a festa e o bonde tá chegando. Põe tapete vermelho pras novinhas desfilando. Aqui no camarote, curtindo com a molecada, ouvindo o Léo e Júnior, esperando a mulherada. Ha! Prepara pra foto e faz biquinho. Ha! Dedinho na boca e seduzindo. Ha! Prepara pra foto e faz carão. A galera tá curtindo a dança da sedução. Sobe rebolando. Ei, você aí prepara, desce quicando e sobe rebolando. Ei, prepara pra cantar com a gente, Zé Ricardo e Thiago, nossos parceiros Léo e Júnior. Deixa com a gente agora. Tá começando a festa e o bonde tá chegando. Põe tapete vermelho pras novinhas desfilando. No camarote, curtindo com a molecada, Zé Ricardo e Thiago, esperando a mulherada. Ha! Prepara pra foto, faz biquinho. Ha! Dedinho na boca, seduzindo. Ha! Prepara pra foto, faz carão. A galera tá curtindo a dança da sedução. Ei, você aí prepara, desce quicando e sobe rebolando. Você aí prepara, desce quicando e sobe rebolando. Ha! Prepara pra foto e faz biquinho. Ha! Dedinho na boca e seduzindo. Ha! Prepara pra foto e faz carão. A galera tá curtindo a dança da sedução. Ei, você aí prepara, desce quicando e sobe rebolando. Você aí prepara, desce quicando e sobe rebolando. Ha! Conexão Sertaneja no ar. Amor, se não for pedir muito, dê-me outra chance pela última vez. Ouça os apelos de quem canta e chora, porque seu ex agora não quer ser mais ex. Passe comigo um final de semana em uma cabana presa a meus abraços. E até duvido que segunda-feira você ainda queira dormir em outros braços.

seu pai que cê tá aqui. Vou contar pro seu pai que cê tá aqui. Tá toda molhadinha querendo se divertir. Vou contar pro seu pai que cê tá aqui. Vou contar pro seu pai que cê tá aqui. Tá toda molhadinha querendo se divertir. Vou contar pro seu pai que cê tá aqui. Vou contar pro seu pai que cê tá aqui. Tá toda molhadinha querendo se divertir. Vou contar pro seu pai que cê tá aqui. Vou contar pro seu pai que cê tá aqui. Tá toda molhadinha querendo se divertir. Contar pro seu pai. Conexão Sertaneja com Rádio Alexandro Caminhão Pipa. Fechando por aqui a primeira sequência de hoje do nosso programa. E aí, curtiu? Tem muito mais pra você. O nosso programa está apenas começando. Você curtiu a primeira sequência de hoje do Conexão Sertaneja, que daqui a pouco volta com muito mais música, muito mais coisa boa na sua quinta-feira. Daqui a pouco tem muito mais músicas no Conexão Sertaneja. O melhor do sertanejo. Simbora com mais música. Conexão Sertaneja. Matheus Fernandes, Chama o SAMU. Que é isso, é? Você tá bebendo demais. Seu Matheus Fernandes tá pisadinha. O verão chegou. Assim, ó. E liga pro SAMU. Bebeu demais e vai tomar glicose no bumbum. Aplica, aplica, aplica no bumbum. Aplica, aplica, aplica no bumbum. Aplica, aplica, aplica no bumbum. Ela bebeu demais, tomou glicose no bumbum. E quando tá bebendo, ela fica muito louca. Fica beba tonta querendo tirar a roupa. E tá me provocando, matando de tesão. Ela é mais que linda, rainha da sedução. Mas ela tem um problema, bebe um pouquinho demais. Passa na conta, perde o controle, vira, não sabe o que faz. Tô louco por ela, mas ela só pensa em beber. Tá desmaiada na festa, já sei o que eu vou fazer. 192, liga pro SAMU. No bumbum, aplica, aplica, aplica no bumbum. Aplica, aplica, aplica no bumbum. Aplica, aplica, aplica no bumbum. Ela bebeu demais, tomou glicose no bumbum. Que guitarrinha é essa, hein? Gostoso demais. Quando tá bebendo, ela fica muito louca. Fica bebadona, querendo tirar a roupa. Tá me provocando, matando de tesão. Ela é mais que linda, rainha da sedução. Mas ela tem um problema, bebe um pouquinho demais. Passa na conta, pede o controle, vira, não sabe o que faz. Tô louco por ela, mas ela só pensa em beber. Tá desmaiada na festa, já sei o que eu vou fazer. 192, liga pro SAMU. Well, well, well, vai, vai. Chama o SAMU. Well, well, well. Ela bebeu demais e vai tomar glicose no bumbum. Aplica, aplica, aplica no bumbum. Vai, aplica, aplica, aplica no bumbum. Aplica, aplica, aplica no bumbum. Ela bebeu demais, tomou glicose no bumbum. Aplica, aplica, aplica. Aplica no bumbum. Aplica, aplica, aplica no bumbum. Ela bebeu demais, tomou glicose no bumbum. Ela bebeu demais, tomou glicose no bumbum. Conexão Sertaneja. Conexão Sertaneja. Fazendo a festa no seu rádio. Não nego esforços pra te encontrar. Eu busco no céu por sinais que levem a você. Só seu beijo pode me salvar do silêncio de não ouvir a sua voz.

te amar. Vou te perder, mas me ensina a viver. E foi você que me fez mulher, e foi você que me deu prazer, e foi você que me fez crescer, e foi você. Foi você que me fez mulher, e foi você que me deu prazer, e foi você que me fez crescer, e foi você, só você. Me ensina a viver. E foi você que me fez mulher, e foi você que me deu prazer, e foi você que me fez crescer, e foi você. E foi você que me fez crescer, e foi você, só você. As novas tendências do sertanejo chegam primeiro aqui. Conexão Sertaneja. Eu tô a pé e sem grana, até meu gasto é feio. Mulherada sai amassada, tá tudo de saco cheio. Se eu tô bonito nos loucos, a coisa vira um trendel. O meu cafofo apertado é suíte de motel. Se eu tô a pé e sem grana, até meu gasto é feio. Mulherada sai vazada, tá tudo de saco cheio. Se eu tô bonito nos troco, a coisa vira um trendel. O meu cafofo apertado é suíte de motel. Falta grana, elas dizem, passa, cai fora, bundão. Mas com dinheiro no bolso, é vem pra cá, gostosão. Eu tô a pé e sem grana, até meu gasto é feio. Mulherada sai vazada, tá tudo de saco cheio. Se eu tô bonito nos troco, a coisa vira um tendel. O meu capô apertado é suíte de motel. Falta grana, elas dizem, passa, cai fora, bundão. Mas com dinheiro no bolso, é vem pra cá, gostosão. Se eu tô a pé e sem grana, até meu rastro é feio. Mulherada sai vazada, tá tudo de saco cheio. Se eu tô bonito nos troco, a coisa vira um tendel. O meu capô apertado é suíte de motel. Se eu tô a pé e sem grana, até meu rastro é feio. Mulherada sai vazada, tá tudo de saco cheio. Se eu tô bonito nos troco, a coisa vira um trendel. O meu capô apertado é suíte de motel.

corpo de sereia. Não dá pra resistir todo o seu encanto. Eu tô apaixonado e não vou negar. Quando estou do seu lado, fico bobo e tonto. Larga tudo e vem correndo logo me amar. Joga esse cabelo preto em cima de mim. Esse cabelo lindo preto em cima de mim. Esse cabelo preto em cima de mim. Eu gosto sim, eu gosto sim. Seu jeito é muito sensual. Mexe comigo e não tem igual. Eu fico louco quando você chega. Com esse cabelo lindo, preto, corpo de sereia. Não dá pra resistir todo seu encanto. Eu tô apaixonado e não vou negar. Quando estou do seu lado, fico bobo e tonto. Larga tudo e vem correndo logo me amar. Joga esse cabelo preto em cima de mim. Esse cabelo lindo preto em cima de mim. Esse cabelo preto em cima de mim. Eu gosto sim, eu gosto. Joga esse cabelo preto em cima de mim. Esse cabelo lindo preto em cima de mim. Conexão Sertaneja, Eric e Léo, dupla maravilhosa, canta demais essa dupla, hein? Chuva de Cerveja, participação de Humberto e Ronaldo aqui na programação do nosso Conexão Sertaneja, edição desta quinta-feira do nosso programa. Você ligado, você conectado, curtindo o melhor da música sertaneja, os grandes sucessos, os lançamentos, as músicas que você gosta, passando por aqui no nosso programa. Daqui a pouco eu tô de volta com muito mais aqui no Conexão Sertaneja. Daqui a pouco tem muito mais músicas no Conexão Sertaneja. O melhor do sertanejo. Abrindo mais uma hora de sucessos. Conexão Sertaneja. Maxi Luan com Ed Brito e Samuel. Prefiro ficar em Goiânia. Que adianta essa coragem de fazer essa viagem pra tentar te esquecer? Se o mundo não me esconde, Miami, New York e Londres não tem nada a ver. Amo você. Que eu vá pra longe, você sabe que aonde eu estiver, você está. Em pensamento, coração, uma lembrança, uma canção, seu jeito de olhar. Amo você. Prefiro ficar em Goiânia com você. Ed Brito e Samuel, Max e Luan. Vou te levar minha paixão e vou deixar meu coração arrependido dizer que quando não se está feliz, outra cidade, outro país não adianta. Miami, Nova York, Londres.

não repara mais em mim. O que faço tanto faz. Estamos bem perto do fim. O que você não faz, faz cada dia mais te afastar do meu querer. Preciso tanto que me ame. O que você não faz, faz cada dia mais te afastar do meu querer. Preciso tanto que me ame. O que você não faz, faz cada dia mais te afastar do meu querer. Preciso tanto que me ame. O que você não faz, faz cada dia mais te afastar do meu querer. Preciso tanto que me ame mais e mais e mais. Mais e mais e mais. Sertanejo de qualidade. Qualidade. É aqui. É aqui. É aqui. Conexão Sertaneja. Ela foi pra voar sozinha, ela tá magoada, ela tá sentida, ela nem chamou as amigas. O negócio é com ela, tá resolvido, ela pôs o vestido colado. E os maré vai chover na pista, ela foi enganada, ela quer dar o troco. Ela foi traída, ela não bebia tanto assim, ela não passava na medida, ela não dançava rebolando. Agora, ela não bebia tanto assim, ela não passava na medida, mas ela foi ferida. Ela foi traída, ela não bebia tanto assim, ela não passava da medida, ela não dançava rebolando. Agora, ela não bebia tanto assim, ela não passava da medida, mas ela foi traída. Mulher não trai, mulher não trai. Mulher se vinga, mulher não trai, mulher não trai. Mulher se vinga, mulher não trai, mulher não trai. Mulher se vinga, chega pra cá, Mr. Kaká. Elas se vingam de formas distintas. Umas racham a cara, outras com atitudes bonitas. Se perdeu a responsa, perdeu a mulher verdadeira. Se a safada foi embora, perdeu tempo com a rampeira. Ela foi pra boate sozinha, ela tá magoada, ela tá sentida, ela não chamou as amigas. O negócio é com ela, ela tá resolvida, ela pôs o vestido colado. Os mamê vai chovendo na pista, ela foi enganada, ela quer dar o troco. Ela foi traída, ela não bebia tanto assim, ela não passava da medida, ela não dançava rebolando. Agora tá decidida, ela não bebia tanto assim, ela não passava da medida. Ela foi traída, ela tá ferida. Mulher não trai, mulher não trai. Mulher se vinga, mulher não trai, mulher não trai. Mulher se vinga, mulher não trai, mulher não trai. Mulher se vinga, yeah. Mulher não trai, mulher não trai. Mulher se vinga, mulher não trai, mulher não trai. Mulher se vinga, mulher não trai, mulher não trai. Mulher se vinga, mulher não trai, mulher não trai. Valeu, rapaziada. Conexão Sertaneja. E o som que faz você dançar. Se for preciso, mudo de manias, atitudes, mudo de cidade por você. Se for preciso, esqueço o mundo, todos os erros absurdos, esse meu jeito impossível pra te ter. Se for preciso, me reservo, homem, torno exclusivo só pra ficar com você. Estou disposto a virar um cara bom daqueles que sempre o senhor vou fazer por merecer. Natural, de olhar daquele jeito, sensacional, o gosto do seu beijo. Eu não sabia que iria ser tão forte assim. Olha o que o amor faz com a gente, faz a gente se apaixonar. Encontrei em você tudo que me faltava, e esse vazio em mim você chegou pra completar. Olha o que o amor faz com a gente, chega e descompassa o coração. Cada minuto ao seu lado é uma emoção. Se for preciso, eu mudo manias, atitudes, mundo de cidade por você. Se for preciso, esqueça o mundo, todos seus absurdos, esse meu jeito inclusivo pra te ter. Se for preciso, me reservo ou me torno exclusivo só pra ficar com você. Estou disposto a virar um cara bom, aqueles que sempre sim eu vou fazer por merecer. Sou natural, olhar não tem jeito, sensacional, o gosto do seu beijo. Já não sabia que iria ser tão forte assim. Olha o que o amor faz com a gente, faz a gente se apaixonar. Encontrei em você tudo que me faltava, esse vazio em mim você chegou pra completar. Olha o que o amor faz com a gente, chega e descompassa o coração. Cada minuto ao seu lado é uma emoção. Olha o que o amor faz com a gente, faz a gente se apaixonar. Encontrei em você tudo que me faltava, e se vazio em mim você chegou pra completar. Olha o que o amor faz com a gente, chega a descompassa o coração. Cada minuto ao seu lado é uma emoção. Cada minuto ao seu lado é uma emoção. Conexão Sertaneja na programação da rádio que completa você. Só música boa, só sucesso. Teve Jaime Júnior, Foi Natural aqui na programação e teve muito mais rolando nessa sequência. Daqui a pouco eu já tô de volta com muito mais música. Picando break, rapidão o intervalo, não saia da sintonia. Vou ali tomar uma água rapidão, já já eu tô de volta. Daqui a pouco tem muito mais músicas no Conexão Sertaneja. Sertanejo. Pra agitar sua quinta-feira, Conexão Sertaneja. Maria Isabel, beijo, beijo, beijo. Quer beijar? Vem cá, vou matar o seu desejo. Se quiser beijo na boca, eu beijo, beijo, beijo. Quer beijar? Sertaneja, Conexão Sertaneja e os grandes nomes da música.

Conexão Sertaneja, Cristiano Araújo, Lepo Lepo na programação dessa quinta-feira, encerrando por aqui o nosso programa de hoje, viu? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, foi bom estar com você durante estas 2 horas e amanhã temos um novo encontro marcado amanhã, sexta-feira, com mais uma programação super especial, muita música boa, sempre trazendo os lançamentos, os grandes sucessos, as músicas que estão nas paradas e ainda voltando um pouco no tempo e trazendo músicas do passado pra você aqui no Conexão Sertaneja, que destaca sempre as melhores do sertanejo pra você. Muito obrigado, eu, Luiz Fernando, fico por aqui prometendo voltar amanhã no mesmo horário. Valeu, gente! Na sequência vem aí mais um campeão de audiência. Tchau, tchau! Sábado à noite, é noite de ir pro bar, é noite de azarar, é noite de dançar. Conexão Sertaneja.